agradecer ao Senhor agora. Aleluia, porque Ele é merecedor de tudo isso aqui. Você vai cantar rasgado. Quando um passarinho não pode cantar, se a boa fica triste, pode até morrer. Mesmo que tenha asas, não quer nem voar. Seus olhos brilham quase querendo chorar. Não bebe, não descansa e para de comer. Aí! Pois cada ser vivente tem seu próprio som, o qual emite com toda a inspiração, anunciando a obra das tuas mãos. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. Pra você que tá vivendo aqui, aqui ó. Se tudo que tem vida exalte o seu nome. Ei, o que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão. O quê? E compus essa. Pra quem? Aprendi que estás em meio aos louvores. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada teu sem ti. Eu não sou nada sem ele. Fia para conosco, aleluia. Se tudo que tem vida exalte o seu nome. Por isso eu peguei e compus essa. Pra quem? Que é para ti, Senhor. Eu aprendi que estás em meio aos louvores. Eu sei que tu se faz presente hoje. Eu sei. Ao som das cordas desse violão. Ao som das cordas.